Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e o amor de Jesus estejam com todos, mais uma vez nessa casa, nos sentimos tão bem acolhidos, tão amorosamente acolhidos, e que possamos nesta noite juntos refletirmos sobre um tema interessante, importante, muito útil nos nossos dias, que está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema Ajuda-te e o Céu te ajudará. Nós temos aprendido ao longo da vida, com os estudos e com as experiências que a vida nos traz, que essa é uma condição essencial para obtermos ajuda. Qualquer um que quiser um amparo divino, assistência divina, precisa se ajudar. Senão não tem auxílio divino. Isso tem uma lógica atrás disso. Tem uma razão de ser. Nós precisamos nos ajudar porque nesse processo é que nós aprendemos a um dia não sermos mais tão dependentes de fatores externos. À medida que trabalhamos, que nos esforçamos, que nos ajudamos e nos transformamos, é que vamos nos tornando aquilo para o qual um dia nós somos criados. Espíritos capazes não mais de receber auxílio, não vamos mais ser capazes de precisar de tanta ajuda, mas nós ajudaremos, por nossa vez, essa grande obra que é o universo que Deus criou. E, até chegarmos lá, nós precisamos ainda nos ajudar muito para obter esse auxílio espiritual. E nesse capítulo, Kardec, ele abordou a questão do auxílio que a humanidade recebeu em muitas épocas e que sempre foi pelo trabalho que o homem conquistou esse auxílio. Se o homem não trabalhasse, se não desenvolvesse o seu potencial, ele não teria alcançado esse auxílio. E nessa noite nós vamos desenvolver esse tema aplicando mais para a nossa vida pessoal e individual. Aquilo que nós temos no capítulo 25, que é de maneira mais geral para a humanidade, vamos buscar nessa noite trazer para a nossa realidade pessoal. Então nós vamos começar lembrando da passagem que Jesus disse: buscai e achareis, que é semelhante ao ajuda-te e ao céu te ajudará, que implica a necessidade do trabalho. Mesmo na natureza nós vamos encontrar os seres providos por Deus, providos pelas leis da natureza, que são leis divinas, desde que eles cumpram o seu papel na natureza, desde que eles façam aquilo para o qual eles foram criados, que eles executem algo e o auxílio para eles vem. Assim também é para nós, que somos também criaturas de Deus. E o trabalho é a condição essencial para a efetivação do auxílio divino. E como que nós temos que entender a palavra trabalho, né? Quando fala de trabalho para algumas pessoas, elas se assustam porque falam: eu já trabalho tanto, eu já trabalhei tanto na minha vida, já me esforcei tanto. E tem gente que quando ouve dizer que quando nós desencarnamos e vamos para o mundo espiritual, precisamos continuar trabalhando, aí as pessoas já não acreditam mais nas mentiras. Não é nem porque fala de espírito, de vida espiritual, de colônia espiritual, mas porque fala de trabalho. E por tantos séculos nos ensinaram que nós ficaríamos num estado de contemplação, num estado de prazeres intermináveis. E vem os espíritos e dizem: olha, o homem, depois que ele desencarnar, ele tem que aguardar para o outro lado, são novas oportunidades. E eles chamam de trabalho. Que são o que esse trabalho, ou melhor dizendo, o que é o trabalho nesse contexto que nós estamos falando hoje? São todas as ações, é tudo que nós fizemos para o bem nosso e do próximo. Então o trabalho é fundamental. Nós não podemos imaginar seres criados por Deus, inteligentes, capazes de ampliar essa inteligência para estar na inação, sem fazer nada pela eternidade. Faz sentido, porque em tudo que nós observamos no mundo aqui, que é criação divina, e tudo envolve o trabalho. Então é natural que do outro lado o trabalho continue. A ação, o movimento, o espírito realizar coisas é natural. Só que é óbvio que a natureza desse trabalho será diferente. E nós precisamos, então, fazer uma distinção entre o trabalho físico, que nós realizamos aqui no mundo, que envolve as nossas rotinas, os nossos compromissos, os deveres diários que nós temos. E esse trabalho é importante. dependemos muito do nosso trabalho, da nossa rotina. Nós temos que dar muito valor por aquilo que nós fazemos. Porque eles têm aquilo que nós fazemos, tem algo a nos ensinar. Nós aprendemos, por exemplo, paciência em muitas atividades. Nós aprendemos perseverança, persistência. E por aí vai. O nosso trabalho físico, ele não só nos garante a sobrevivência material, mas também nos traz muitas oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento da nossa capacidade espiritual. E temos o trabalho de natureza intelectual. Quando o homem ele busca a solução dos seus problemas, ele vai ter que trabalhar nessas duas frentes: no mundo físico e no mundo intelectual. Ele vai ter que trabalhar fisicamente para solucionar os seus problemas, seja buscando o trabalho que permita ele obter recursos materiais para sanar determinadas situações. Mas, na maioria das vezes, a solução dos problemas ao longo da vida, ela se dá muito mais pelo emprego desse trabalho intelectual. Que quando usamos essa palavra, as pessoas pensam que então elas estão dispensadas, porque isso aqui seria para as pessoas que têm mais capacidade cognitiva, os sábios, os intelectuais, não é assim? Mas olha, todos os seres humanos desempenham essa função do trabalho intelectual. Todos nós pensamos, todos nós analisamos situações, todos nós fazemos escolhas, todos nós decidimos. Então, o trabalho intelectual, para o espírito, é uma realidade. Todos nós exercitamos esse trabalho intelectual. Nós precisamos aprender, não só trabalhar materialmente bem. Tem pessoas que são muito dedicadas na sua atividade profissional. Elas resolvem muito bem a sua rotina profissional. Mas quando elas têm que pensar sobre a sua vida, quando elas têm que tomar decisões na solução dos seus problemas, é que muitas vezes as pessoas se perdem. É porque muitas vezes elas não têm ainda condições de analisar, de pensar, de refletir, de buscar saídas para os seus problemas. É aí que vem então, nesta noite, algumas indicações. Muitas delas eu acredito que todos já sabem. Mas nós vamos então relembrar essas condições do trabalho intelectual na solução dos nossos problemas. Então nós vamos desde já admitir o seguinte: nós só encontraremos a solução para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, se nós fizermos algo, se nós realizarmos algo. E esse algo é o trabalho. Ninguém vai encontrar a solução dos seus problemas materiais sem o trabalho material. Ninguém vai encontrar solução para os seus problemas emocionais, espirituais, afetivos, de qualquer natureza que está fora do âmbito material, sem esse trabalho intelectual. Nós precisamos muitas vezes pensar muito e refletir muito até encontrar saídas para os nossos problemas. E nós temos então, olha, o trabalho representando condição evolutiva para o espírito. O espírito ele não evolui sem o desenvolvimento da sua capacidade intelectual. E ele e cada um vai realizar conforme tem evoluído espiritualmente. Por aí a gente já começa a poder se autoavaliar, pensar o que nós somos hoje de acordo com o tipo de decisão que nós temos tomado até agora. É isso que nos permite refletir, pensar qual a nossa condição espiritual. Nós temos que considerar também que o trabalho intelectual não se refere apenas aos conhecimentos eruditos, mas a tudo que norteia as ações, mesmo na vida prática. É aquela experiência que nós temos. A gente pensa numa situação da vida e a gente age de acordo com a experiência, com aquilo que a gente aprendeu. A gente está exercitando essa dimensão desse trabalho intelectual. Estamos pondo a nossa mente para trabalhar, para analisar, para julgar. Bom, isso eu já vivi, já sei que essa experiência não dá certo. Vamos partir para outra. Isso é uma dessas dimensões do trabalho intelectual que nos garante a evolução e a sobrevivência. Nós temos que também considerar que dentro desse trabalho intelectual está envolvido conhecer a si mesmo, pois conhecendo seus limites e potenciais, o indivíduo passa a saber orientar sua ação. Quando nós conhecemos as nossas limitações, quando a gente passa a refletir sobre o que nós somos efetivamente, estamos nesse exercício do trabalho intelectual. E é necessário compreender desse trabalho, necessário desenvolver esse trabalho intelectual para conhecer a vida sob diferentes pontos de vista. Quanto mais a gente aumenta a nossa capacidade de análise, de refletir, de pensar a vida, mais formas de explicar nós vamos encontrando e mais alternativas nós também vamos encontrando para os problemas. Por isso que nós temos que nos preocupar em desenvolver o nosso potencial mental. Tem pessoas que às vezes se colocam numa situação assim: eu nasci nesta vida atualmente para ser uma pessoa limitada, uma pessoa pobre, sem muita perspectiva. Isso não é algo muito adequado. Nós, independente da condição que nós nascemos, todos nós nascemos para desenvolver, cada um dentro do seu limite, a sua capacidade intelectual também. Não só moral, afetiva, mas nós viemos também para desenvolver a nossa inteligência. E a vida às vezes nos impõe cada problema, cada situação, que é justamente para despertar isso em nós, a nossa capacidade de pensar. E existem milhares de exemplos, talvez muitos deles aqui hoje, de pessoas que não foram na vida favorecidos na conquista de conhecimentos intelectuais formais, mas a experiência de vida que elas acumularam constitui um patrimônio intelectual. Elas não aprenderam muitas vezes nas universidades, nos cursos, mas na experiência da vida elas assimilaram muito conhecimento. Daí a gente encontra pessoas que nós conversamos e descobrimos que essas pessoas têm uma grande sabedoria. E aí você pergunta: qual curso o senhor fez? Qual faculdade o senhor cursou? Filho, eu fui até a quarta série só. E aí a gente descobre que essa pessoa, ela trilhou o caminho do desenvolvimento intelectual por uma via não formal. Ela desenvolveu o seu potencial como espírito, a sua inteligência, porque ela não se acomodou na vida. Ela procurou aprender com todas as oportunidades que surgiram. Então, todos nós podemos desenvolver esse potencial intelectual e vai ampliar nossa compreensão. Às vezes a gente conversa com pessoas que são aparentemente tão simples e elas demonstram uma visão tão ampla dos problemas do mundo, da sociedade, e você se admira, de onde vem esse conhecimento? Normalmente a gente tende a pensar que é uma aquisição do passado, em outra vida aquele indivíduo desenvolveu essa capacidade. E de fato, muito do que nós sabemos também vem dessas vidas passadas. Mas nós precisamos relembrar aqui, e precisamos atualizar os nossos conhecimentos, porque o mundo não é igual das vidas passadas. Se hoje nós estamos no presente, com uma situação presente atual, o que nós sabemos sobre ela é o que nós aprendemos nesta vida. Então nós podemos sim aprender muito e desenvolver o nosso potencial. Só que para isso a gente tem que sair muitas vezes daquelas situações cômodas. Existem pessoas que vivem muitas vezes só para o seu trabalho material, para a obtenção de bens materiais e para o seu lazer e aproveitar a vida, como dizem, só para a recreação. São as pessoas que muitas vezes não procuram aprender nada de novo, ficam lá limitadas naquilo que diríamos uma vidinha. São pessoas que estão acomodadas na vida. Elas não desenvolvem o seu potencial de pensar, de analisar, de raciocinar, porque estão numa situação confortável. É por isso que muitas vezes em situações desafiadoras que nos desacomoda daquele conforto e nos põe para buscar novas experiências, que nos faz encontrar novas realizações, para que a gente possa aprender. Agora, por que nós vamos esperar esse puxão de orelha da vida fazer despertar em nós os nossos potenciais com situações difíceis? Nós mesmos podemos ativar esses potenciais. Nós mesmos podemos ativar nossa capacidade de não ficarmos mais apenas presos à nossa rotina, presos aos nossos momentos de lazer, buscar enriquecer a nossa inteligência. Existe hoje, para as pessoas que vivem nas grandes cidades, inúmeras oportunidades nesse sentido. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem, às vezes, mudar de vida, melhorar a sua condição, porque ela fica tão acomodada nessas situações confortáveis e ela fica presa aqui. Quando que ela, buscando essas atividades, cursos que são oferecidos gratuitamente em várias instituições, oportunidades de colaborar em muitas situações da comunidade. Tudo isso é oportunidade de desenvolver potencial. Até frequentar um curso da Casa Espírita é uma forma de desenvolvermos não só a nossa parte espiritual, moral, mas a nossa inteligência também. porque convivemos com pessoas que leem, que estudam, que conversam, que dialogam, que trocam ideias, que discutem as ideias, apresentando as suas opiniões, rebatendo outras, nós desenvolvemos a nossa inteligência também. Até isso nós podemos aproveitar da experiência das atividades da casa, das experiências de um curso doutrinário, porque nós podemos desenvolver aí o nosso potencial. Então não fiquemos acomodados, busquemos aprender e desenvolver esse potencial muito importante para o espírito na sua evolução. E também nós temos que considerar que dentro do trabalho intelectual está aqui a nossa compreensão dos estados emocionais que interferem profundamente na realização das nossas tarefas. Temos que considerar que dentro do trabalho intelectual nós vamos considerar que ele é o mais esquecido na solução dos problemas pessoais. Muitas vezes a gente enfrenta problemas, mas por não pensar, por não raciocinar, por não refletir, por não aplicar algumas coisas que nós vamos ver agora, nós acabamos não encontrando as soluções, não estamos nos ajudando, não estamos exercendo esse potencial que nós trazemos em nós, não desenvolvemos, para alcançarmos resultados melhores para nós. E é sobre eles então que nós vamos falar, mas antes vamos lembrar do que vem a ser o auxílio espiritual. Todo ser encarnado tem auxílio espiritual, todos nós temos. Nós temos anjo da guarda, temos o espírito protetor, como queiram chamar, nós temos espíritos familiares que nos acompanham, temos espíritos que são amigos, que se interessam por nós, todos nós temos amparo espiritual. E temos ainda aqueles espíritos bem evoluídos que se preocupam pelos grupos dos quais nós fazemos parte. Por exemplo, nós fazemos parte aqui da casa e aí nós temos aqui a atenção dos grandes benfeitores que inspiram e conduzem e dirigem todos os trabalhos. Também temos a atenção deles. Nós temos como parte aqui da humanidade, nós temos a atenção de Jesus. Então nós temos muita gente de grande peso olhando por nós, nos ajudando. Só que não podem muitas vezes fazer mais porque nós limitamos a ação desse auxílio espiritual. Nós esquecemos as condições para que o auxílio espiritual se efetive. Que são essas, olha, né? Uma das condições que o auxílio espiritual vai nos proporcionar é que ele não nos poupa dos dois trabalhos, o material e o intelectual. Nenhum espírito faz materializar o dinheiro para a gente pagar as nossas contas. E nenhum espírito nos suprime o tempo todo com as nossas deficiências, a nossa incapacidade de pensar. Eles esperam muitas vezes que a gente se mexa, que a gente aja em nosso favor para ser beneficiado. Outra coisa também, eles não removem obstáculos, mas nos guiam em como superar os problemas, pois é desse esforço que vem a experiência que necessitamos, o aprendizado e a evolução espiritual. Se eles tirassem os nossos problemas, nós não aprenderíamos aquilo que os problemas podem nos ensinar. Então, o auxílio espiritual ele vem não para nos tirar das dificuldades, mas para nos ensinar como superar com as nossas próprias forças essa dificuldade. É lógico que tem momentos que eles têm uma intervenção mais direta, que eles favorecem mais claramente, né? São aquelas situações muito inesperadas que a gente achava que não tinha nunca uma solução e algo que aparentemente miraculoso aconteceu e o problema se solucionou. Mas pode observar, isso não é comum na vida de todo mundo. Isso são exceções. Na maioria das vezes, nós mesmos, pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, que vamos encontrando a solução dos nossos problemas. Por quê? Porque eles estão nos dando força para que a gente supere. E vamos lembrar de um caso muito interessante, narrado por André Luiz, que ele mostra bem quantas dificuldades são importantes na evolução do espírito. O André Luiz, depois que ele desencarnou, chegou no mundo espiritual, começou a aprender uma série de coisas, que ele passa pela fase inicial de sofrimento, ele começa a aprender muitas coisas lá em nosso lar. Em determinado momento ele encontrou uma pessoa que tinha sido amigo da família dele, é o Silveira. Esse Silveira, ele devia muito para o pai do André Luiz, quando ainda estavam encarnados. E o pai do André Luiz cobrou a dívida com o rigor que a lei permitia na época. Tirou todos os bens dessa família do Silveira. E o André Luiz, quando encontra o Silveira lá, ficou muito constrangido, porque ele lembrou de toda a história, que o pai do Arruíris, um homem que estava muito bem financeiramente, foi lá e tirou todos os bens de uma família e obrigou uma família a mudar totalmente a sua vida por cobrança de dívida, que era uma dívida real, mas para alguém que tinha muito, não precisava cobrar a ponto de tirar todos os bens da família. E o Silveira, ele percebeu no André Luiz o constrangimento que o André Luiz ficou ao vê-lo lá. E ele, então, como um espírito que já tinha aprendido mais, que já tinha evoluído, contou para o André Luiz, né, que aquela experiência negativa que ele teve na vida, de perder todos os bens, tinha sido muito valiosa para ele e para a família dele. Porque tanto ele quanto os familiares se sentiram obrigados a lutar, a se esforçar, a recuperar aquilo que tinham perdido, e eles aprenderam grandes valores com aquela experiência e puderam então estar numa condição espiritual muito boa. E ele contou para o André Luiz, até assim, tranquilo, satisfeito com a experiência que ele tinha tido. Então veja, foi um espírito que soube aproveitar a luta, a dificuldade. Ele poderia naquele momento acusar, né, o André Luiz, falar: ó, seu pai criou muitos problemas para mim, mas não, ele reconheceu que os problemas que ele tinha vivido tinham despertado nele um potencial que até então, devido à comodidade, às facilidades que ele tinha materiais, não tinha ainda despertado todo esse potencial. Então ele, como espírito, foi capaz de perceber que as lutas que ele enfrentou em decorrência da situação tinham sido benéficas. E quantas oportunidades às vezes a gente tem de provas, de dificuldades, e a gente, ao invés de encará-las como oportunidade de crescimento, a gente faz o quê? A gente amaldiçoa a experiência negativa que nós enfrentamos. Não quer dizer que a gente vai ficar feliz porque perdeu algo, porque perdeu um emprego, por exemplo. A gente vai ficar feliz porque perdeu um bem material valioso. Não quer dizer isso, que a gente vai ficar feliz pela perda. Mas a gente vai aprender a entender que são oportunidades de crescimento, são oportunidades de elevação do espírito. E aí a gente consegue ter auxílio espiritual muito mais eficaz para a solução do problema. Por quê? Nós vamos ver aqui, quando a gente se entrega à revolta, a gente bloqueia essa possibilidade de ação dos espíritos benfeitores. Eles não conseguem intuir ideias para que nós realizemos algo aqui que nos ajude na superação. Porque quando a nossa mente sintoniza na onda da revolta, da inconformação, da indignação, nós ficamos com a nossa mente blindada a esses pensamentos amorosos deles. Eles vão ter que estudar uma outra estratégia para despertar em nós a atenção para essas ideias que eles surgem. E muitas vezes eles permitem que a gente sofra todo o reflexo desses pensamentos desequilibrados, que se traduzem em doença, que traz um desequilíbrio, um enfraquecimento de nós, faz a gente se sentir mais frágil, e aí a gente se tornar um pouquinho mais humilde e pedir auxílio. E é normalmente quando a gente volta a fazer uma prece, pedindo a Deus que nos ajude, que olhe por nós, que os Espíritos nos amparem, que Maria, Mãe Santíssima, nos ajude. É aí que a gente abre o pensamento para a influência benéfica deles. Então percebe que até a dor e a dificuldade orgânica que surge em nós ainda é para o nosso benefício. Muitas vezes, porque com a mente intoxicada de pensamentos desequilibrados, nós bloqueamos o auxílio espiritual. Por isso que nós temos que pensar muito, quando nós pedimos ajuda da espiritualidade, se nós estamos dando condições a eles de se achegarem a nós. Porque eles estão lá prontos para nos amparar, mas nós muitas vezes criamos impedimentos. Então, vamos buscar agora refletir sobre algumas coisas que poderíamos dizer que são trabalho intelectual na solução dos nossos problemas. Olha, vai parecer autoajuda, e em partes é isso mesmo. Porque essa expressão do Evangelho, ajuda de e o céu te ajudará, é isso, é autoajuda. Muitas pessoas criticam muitos livros de autoajuda, e muitos são realmente coisas óbvias, mas o indivíduo, para ele obter ajuda, como já dissemos no início, ele precisa se ajudar. E vamos buscar neste momento agora, fazer algumas dessas colocações que são fundamentais para a gente ter um auxílio. Olha só então. Outra coisa importante, nós temos que ponderar a conveniência dessas recomendações. Isso aqui não é uma receita infalível. Para cada pessoa ela vai ter um efeito, para cada um vai ter uma aplicação diferente. Por isso que nós vamos meditar sobre essas propostas que são apresentadas. Primeira coisa que nós temos que fazer quando temos um problema é pedir auxílio. Parece óbvio, mas tem muitas pessoas que se debatem muito tempo até usar o primeiro e sempre necessário auxílio, pedido de auxílio, que é a oração. A oração é uma vocação de auxílio. É uma ligação que a gente estabelece com Deus, com a espiritualidade, e é também o reconhecimento de nossas necessidades. Oração é um antídoto contra o orgulho, contra o sentimento de autossuficiência. Pedir pelas nossas necessidades, reconhecer as nossas limitações. Tem gente que pensa assim, mas Deus sabe o que eu não preciso pedir para Ele. É que a prece, ela é também um processo mental interno. É um processo de conscientização da nossa realidade. Quando eu peço a Deus, não é para informar a Ele o problema que eu tenho, mas é para eu interiorizar a minha compreensão sobre a minha realidade. É para eu reconhecer realmente que eu preciso desse amparo. Por isso que a prece, quando nós pedimos auxílio para os nossos problemas, ela tem que ser feita de uma forma realmente humilde. Não adianta eu pegar e falar, Deus, você tem que me dar isso porque você prometeu lá para o povo de Israel e eu sou hoje desse povo e você tem que me dar isso. Não é assim que nós nos dirigimos a Deus. E quando nós vamos nesse estado de espírito fazer a prece, ela é como a exigência de uma criança que pede algo que ela não compreende que ainda não é para ela. Ou pede algo de maneira imprópria e que os pais, por compromisso na educação daquela criança, não irão dar naquele momento, somente no momento oportuno. Com a gente é a mesma coisa. Não adianta a gente exigir nada para Deus. Nós temos que pedir a Ele que nos ajude a superar as dificuldades e nos dê a compreensão do que elas significam para nós. E é um processo, muitas vezes, que demora para a gente obter a resposta, porque às vezes a gente não percebeu ainda quais são as naturezas das respostas divinas. Estamos tão centrados e focados e esperando recompensas materiais que nós não ouvimos a voz de Deus, que é imaterial, que está além da dimensão aqui desse mundo material. Então nós precisamos fazer esse processo de pedir, de solicitar esse auxílio divino para nós, de uma maneira realmente a buscar entender a razão daquilo na nossa vida. E normalmente nós percebemos, nesse momento nos cai ali o entendimento, eu ia dizer, nos cai a ficha, hoje em dia os telefones públicos nem tem mais ficha, né? Mas nós realmente passamos a entender o que significa aquela experiência na vida. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir auxílio na oração, e também nós temos que pedir auxílio compartilhando com alguém o nosso problema. Tem muitas pessoas que guardam seus problemas para si e não contam para ninguém, nem para as pessoas que estão envolvidas com aquele problema. E ela fica se torturando. E quando ela resolve compartilhar aquilo, o outro tem uma ideia, tem uma saída. Então nós temos que também buscar pessoas que tenham experiência, que tenham condições de nos ajudar não a resolver o problema, mas nos dar elemento para que nós mesmos encontremos a solução. Tem pessoas que quando vão pedir o auxílio de alguém, quer que a pessoa resolva o problema para ela. Normalmente os filhos mais jovens fazem isso com os pais. Quando trazem algum problema para o pai, para a mãe, esperam que eles resolvam o problema. E os pais, muitas vezes inexperientes, fazem o quê? Resolvem o problema para o filho, ao invés de orientá-lo a que ele mesmo aprenda a resolver aquilo. Com a nossa vida é da mesma forma. Nós temos que buscar pessoas que sejam como pais experientes, que nos ajudem a refletir e encontrar a solução por nós mesmos. Então nós temos que pedir auxílio, sim, para a solução dos nossos problemas. Só que naturalmente para pessoas que possam realmente nos ajudar a refletir com sabedoria sobre eles. Então pedir auxílio é uma dessas condições que nós precisamos para iniciar a solução dos nossos problemas. Outra coisa que nós precisamos, no exercício desse trabalho intelectual, na solução dos nossos problemas, é identificar a lição a aprender. Todos os problemas têm uma lição a nos ensinar, sempre. E nós só nos libertamos de problemas quando aprendemos o que eles têm a nos ensinar. Tem situações na vida que às vezes demoram a passar porque nós não estamos entendendo o que elas significam para nós. Nós ainda não estamos suficientemente maduros na compreensão daquela temática da vida. Às vezes é uma família difícil que nós temos, que leva muito tempo, muito investimento nosso na condução daquelas relações para que a gente possa chegar e ter alguma harmonia com aquelas pessoas. E às vezes a gente precisa produzir mudanças profundas em nós mesmos para poder nos ajustar àquelas pessoas. Ou até para reconhecer que já não devemos mais compartilhar com elas as experiências. Mas até aí, até chegar nesse estágio, quanto nós tivemos que aprender? Quanto nós tivemos que conhecer sobre nós mesmos? Então nós temos que encarar os problemas dessa forma, como grandes oportunidades de conhecermos a nós mesmos, de identificar aquilo que nós precisamos aprender na vida, porque olha, tenho certeza, todos nós, mesmo nós aqui, as pessoas que estão de cabelos branquinhos, ainda tem algo a aprender na vida, todos nós temos, e se pensarmos aqui nos espíritos superiores que estão aqui presentes, sábios benfeitores nos ajudando, eles também concordarão que até eles têm algo a aprender ainda, porque são espíritos em evolução. Então é essa condição nossa de refletir que nós não somos pessoas que já sabemos tudo, que já assimilamos tudo, mas somos seres que estamos nesse longo processo de aprendizado e que nós temos que aprender com todas as experiências da vida, e é aí que nós vamos encontrando uma forma mais suave de conduzir as nossas lutas. Porque à medida que nós paramos de brigar com o mundo e passamos a pensar o que precisamos fazer em nós mesmos para nos harmonizarmos, é aí que nós começamos a encontrar paz de espírito. Pode observar que as pessoas mais serenas, as pessoas mais tranquilas, e se Deus quiser um dia seremos como elas, são as pessoas que encaram os problemas não de uma forma muito combativa, não de uma forma muito de enfrentamento, mas são as pessoas que pensam: deixa eu ver que experiência eu tenho a tirar dessa situação. Deixa eu ver o que eu posso aprender com isso. Deixa eu ver o que a vida tem a me ensinar. São as pessoas que têm mais tranquilidade de conduzir a sua vida. Então nós temos que identificar a lição a aprender, entendendo o que cria esse problema para nós. O que traz esse problema? E observe, quase todos os nossos problemas fomos nós que desencadeamos alguma situação que tem a ver com a nossa personalidade, com o nosso ser, e que nos colocou naquela situação. Às vezes nós, por sermos muito impulsivos, nós desencadeamos uma situação negativa para nós. Às vezes, por sermos muito agressivos, até por sermos muito passivos, nós acabamos criando problemas quando alguém nos impõe as coisas, e a gente, por medo, por não querer reagir, a gente vai aceitando tudo aquilo. Então tudo tem algo a nos ensinar sobre a nossa personalidade. E é importante, a cada problema superado, fazer uma análise das causas, né, desses problemas, mas sem ficar procurando culpados. Se fomos nós que desencadeamos a situação, ou foi outra pessoa, nunca para julgar ninguém, nem a nós mesmos, mas para entender a situação que fez surgir o problema. Isso é exercício desse trabalho intelectual na solução dos problemas. E outra coisa importante, aceitar serenamente, humildemente, as condições necessárias para a superação do problema. Às vezes a gente enfrenta problemas na vida, mas a gente não quer as soluções que a vida está mostrando. Porque nós teríamos que, muitas vezes, abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade. Se nós ficarmos tentando resolver os problemas sem reconhecer que existem situações que nós vamos ter que aceitá-las humildemente para solucioná-las, nós não solucionamos o problema. Às vezes a gente não consegue solucionar o problema porque a gente não consegue pedir ajuda para a solução dele. E olha aí o orgulho nos impedindo resolver um problema da nossa vida. Então aprender a aceitar humildemente as condições, refletindo, né, o que é necessário para a solução do problema. quanto eu estou disposto a aceitar as condições para a superação. Tem gente que consegue isso, como é o caso lá do Silveira. Ele aceitou humildemente a situação da vida de se ver desprovido dos seus bens materiais e retomou o trabalho e conseguiu superar suas dificuldades. E chegou bem à vida espiritual depois dessa vida, porque ele não adoeceu nem fisicamente, nem emocionalmente. Ele se manteve íntegro naquela prova dolorosa que ele enfrentou. Ele aceitou as condições. E muitas vezes a gente não resolve os problemas porque não aceita as condições necessárias para a sua solução. Temos que também considerar o seguinte, olha, que todos os problemas passam na vida. Isso aqui é um alento muito grande para nós. Lembrar das aflições que nós já vivemos no passado e que hoje não representam mais nada para nós. Então, superar hoje uma dificuldade é só uma questão desse momento, desse agora. Temos que também considerar isso, olha, que se os problemas deixaram marcas negativas, é porque ainda não foram superados e o aprendizado continuará. Às vezes o problema ficou suspenso na nossa vida, mas a gente guarda ainda muita mágoa, muito ressentimento daquela situação. Se a gente não perdoa aquelas pessoas, não entende o que aquilo representou para a nossa vida, nós voltaremos àquela experiência no futuro. Então, todas as experiências negativas que nós tivermos, procuremos sair delas da maneira mais positiva possível, da maneira mais harmoniosa possível. Porque se nós carregarmos ainda a mágoa, o ressentimento, a lembrança dolorosa daquela experiência, é porque não aprendemos tudo que ela podia nos ensinar. Por isso que os Espíritos insistem tanto em perdoe, esqueça as mágoas, os ressentimentos, se liberte. Porque às vezes até de perdoar, nós já nos libertamos daquela experiência, porque já aprendemos a perdoar. E combater os sentimentos e pensamentos destrutivos. Muitas pessoas, quando passam por problemas, elas se deixam assaltar por pensamentos muito nocivos, muito perniciosos. E são pensamentos que podem nos fazer fracassar na solução dos nossos desafios, das nossas lutas na vida. São sentimentos como, ou melhor, esses sentimentos, eles são portas abertas da casa mental para a ação de espíritos inferiores. Então, olha, sentimentos como revolta. Você se revolta diante de um problema, qual tipo de espírito tem acesso à sua mente? Serão os benfeitores? Não. Serão espíritos perturbadores. Muitas vezes os nossos inimigos, que vão se valer do nosso estado de revolta para nos inspirar ideias infelizes, de ações desequilibrantes e que nos levam a complicar ainda mais a situação. Então, combater esse tipo de sentimento. Ora, achar-se desfavorecido, desprotegido pela espiritualidade. Porque normalmente quando a gente passa por um problema, a gente faz aquela perguntinha mágica: por que eu? Como se a gente fosse melhor que qualquer outro ser humano que passa problemas no mundo. Quantas histórias de pessoas que deixam de acreditar em Deus porque passaram por um problema na vida. Quer dizer, enquanto era o outro, que perdia filho, que era vítima da violência, enquanto era o outro que passava fome durante toda a sua vida, parece que tudo bem, mas quando é com a gente, aí a gente pergunta: onde está Deus? Então, esse sentimento nós temos que combater. Quando começamos a nos sentir desprotegidos, desamparados, temos que combater isso. Culpar os outros, né? Nós temos uma tendência, quando encontramos os problemas, a acusar os obsessores, a família, o chefe, porque essas pessoas elas podem até criar problemas para nós, elas podem até criar situações. Mas quem vai tornar aquilo um problema real na vida é a gente. É a gente que acolhe as situações difíceis que o outro cria. Então a gente tem que parar de ficar jogando a culpa das nossas dificuldades sobre as outras pessoas. Porque é dessa forma que muitas vezes espíritos vingativos usam a nossa mente para nos tornar ainda mais revoltados com a situação. Que ele ficar identificando na outra pessoa a causa da nossa infelicidade. E sentir-se inferior ou culpado. Nós temos direito a errar, gente. Nós temos direito, mas não devemos exercer esse direito. Tá certo? Mas, muitas vezes, quando a gente percebe que a gente agiu de maneira errada, a gente se sente diminuído, inferior às outras pessoas. Temos que combater isso também. Temos que reconhecer humildemente que nós também falhamos. Estamos sujeitos a erros. Vamos tentar acertar, mas não ficar se culpando. Porque culpa, remorso, ficar pensando constantemente, eu criei a dificuldade para mim e para os que eu amo, eu vivo em torno desse pensamento infeliz o tempo todo, eu não tenho forças para sair dessa dificuldade. Então, combater esse estado da alma. Cogitar de soluções desonestas. Tem pessoas que, quando enfrentam problemas, principalmente financeiros, ela pensa em fazer algo desonesto. Quer ver uma coisa? Fraudar o seguro do carro, por exemplo. Favorecer o roubo de um automóvel que está assegurado para receber um prêmio. Ou ainda, pegar o dinheiro emprestado sem que a outra pessoa saiba. Mesmo quando a gente tem intenção de fazer uma coisa que seria resolver um problema nosso, depois eu vou reparar aquele prejuízo que eu causei. Tudo isso é uma forma de a gente complicar ainda mais a nossa situação problemática na vida. Nunca, então, permitir um pensamento desonesto passar na nossa cabeça como uma forma de solucionar um problema. Porque senão a gente atrai o quê? Espíritos que vão nos prejudicar, inspirando essa ideia e cultivando ela em nós. Não sei se vocês ficaram sabendo, um tempo atrás aí, uma pessoa aí, uma ideia muito infeliz de se simular a perda de um braço para receber o seguro. E a fraude que ele criou acabou sendo descoberta. Além de perder o braço, ainda foi preso pela tentativa de fraude. Então é uma coisa muito infeliz. Né? Uma coisa assim, que a pessoa, por buscar uma situação ruim para obter uma vantagem, ela complica ainda mais a existência dela. E quantas histórias não há de pessoas que buscam os meios ilícitos? Então, nem passe em nossa cabeça essas opções. Outra forma que a gente tem que evitar, né, para superar os nossos problemas. Não superdimensioná-los, achar que eles são muito grandes. Nós temos um princípio que nós aprendemos de que Deus não dá fardos maiores do que nós podemos carregar. Isso é verdade, gente. Isso é a verdade maior que nós temos dos nossos problemas. Nós estamos em condições de superá-los. Temos que acreditar nisso porque é verdade. E é daí que vem a nossa força de superação. Porque quando a gente acredita que algo muito grande e nós não vamos vencer, nós fugimos daquela luta e abandonamos a solução do problema. Ele vai continuar existindo. Ou nós nos sentimos tão oprimidos por ele que as nossas forças desaparecem. Então nós não podemos superdimensionar os nossos problemas. Outra coisa também, não guardar amargura e ressentimento das pessoas que criaram problemas. Já vimos que isso é muito nocivo. Pensar em fuga, né? Deixar para que outras pessoas arquem as consequências dos nossos problemas. Não podemos aguardar soluções mágicas e fáceis, loterias, heranças. Essas coisas até podem acontecer. Tem pessoas que realmente estavam ali dentro de uma prova muito difícil e algo inesperado acontece na solução. Mas, enquanto isso não vem, nós temos que estar agindo, temos que estar buscando a solução. E tem pessoas que nunca procuram mudar a sua vida porque estão sempre aguardando algo improvável para vir resolver o seu problema. Então não podemos também ficar na inação esperando que as coisas aconteçam sem estarmos nos movimentando. E não adiar indefinidamente a procura de uma solução. A gente não pode se acostumar a viver com um problema. Tá certo? Tem momentos que a gente até precisa falar, não, vai chegar o momento da solução. Mas isso não pode ser algo que vai ficar indefinidamente sem solução dentro de nós. Nós temos que realmente buscar, pensar, meditar, nem que não seja a melhor solução, mas buscar agir na solução dos nossos problemas. Sejam eles financeiros, familiares, profissionais, qualquer situação conflituosa que nós temos. Não podemos ficar acomodados a ela. Precisamos agir para mudá-la. Também temos que não nos sentir culpados, né? Combatendo sentimentos e pensamentos, né, que aparecem nos sugerindo culpa, pois quase sempre eles surgem, mas não se entrega a eles, pois não resolve o problema e podem trazer novas complicações. Temos que considerar aqui, olha, que temos que trabalhar também para prevenir os problemas da vida. Tem muita gente que vai acontecer uma série de problemas na sua vida porque elas não previnem esses problemas. Coisas como, olha, conhecer a nós mesmos. Quantas pessoas que por orgulho, por prepotência, criam situações difíceis? Pessoas que às vezes elas querem aparentar algo que elas não são, e elas se envolvem em situações complicadas, por exemplo, contraindo dívidas, demonstrando um padrão de vida que não é o delas, e criam problemas. Está cheio de gente hoje assim, pessoa que quer ostentar uma situação que não é real, e ela cria problemas porque ela se deixa levar por orgulho. Outra coisa também, pessoas que vão buscar compensação de perdas através do consumismo ou experiências negativas. Tem muitas pessoas que às vezes se acreditam tão sofridas que elas dizem, ah, eu me permito fazer tal coisa porque eu fui tão privado na vida de tantas coisas. E aí quando ela se permite fazer aquilo, ela cria mais problemas. Por exemplo, consumindo excessivamente. A gente tem que tomar cuidado com essa questão. Quantas pessoas estão vivendo hoje problemas financeiros porque buscam consumir? Não só porque tem uma onda crescente que pressiona as pessoas a consumir, mas por suas carências interiores, elas procuram consumir para compensar algo. E elas não percebem que elas estão gerando mais problemas e mais sofrimento em sua vida. Por isso, quando a gente começar a perceber que a gente está consumindo demais, a gente tem que parar e pensar, por que que eu estou assim? Por que eu estou sendo levado a fazer isso tanto? Porque é uma forma de a gente prevenir futuros problemas. Percebe como pensar sobre todas essas coisas dá trabalho. É trabalho mental, intelectual, mas nos ajuda a compreender, a resolver e a prevenir todos esses problemas. Temos que compreender o mundo atual também, meditar muito nessa onda de consumismo, né? Entender o contexto social, econômico e político da época em que vivemos, que reflete a situação espiritual do planeta. O nosso planeta é um planeta que está passando por transformações profundas. E fica aqui a nossa solicitação de que todos os dias oremos pela paz mundial, pelo entendimento entre os povos, e que a humanidade caminhe de maneira mais equilibrada. E a gente entenda que existem hoje forças poderosas no mundo agindo, né? De pessoas que têm grandes interesses comerciais, que podem arrastar o mundo para muitos caminhos ruins, negativos, mas nós já estamos vivendo um processo muito ruim e negativo quando nos colocam essa necessidade de consumir constantemente para ser feliz. Observe como mostram nas propagandas, nos anúncios, que para ser feliz, para estar bem, você tem que consumir, tem que gastar, tem que ter aquele objeto, aquele bem para ser feliz. Observe essa mensagem. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós vivemos num mundo que, quando dizemos que ele é muito sedutor, é por causa de todo esse interesse que existe, toda essa manipulação que existe em torno das pessoas. Quando falam bem ou mal de um político, de uma autoridade, de um artista, quando divulgam essas ideias, existem interesses por trás dessas coisas. E nós não podemos permitir que tantas dessas ideias influenciem a nossa vida. Por isso que temos que estudar, compreender, entender essas leis que regem a sociedade, que influenciam a vida de todo mundo. Às vezes a gente está brigando em casa com as pessoas, por quê? A gente está acreditando que tem que trabalhar muito para consumir muito, e a gente não tem disposição para ter paciência com a nossa família. E está gerando um problema lá, por quê? Porque a gente está atendendo o interesse de outras pessoas que querem que a gente trabalhe 14, 16 horas por dia e fique o menos tempo possível em casa e que a gente esteja o menos descansado possível para gerar riqueza para outros, e a gente está aí num quadro de relação familiar deteriorada. Então nós temos que meditar sobre essa condição que nós vivemos. Até se precisar abrir mão de algo, mas para ter paz, ter harmonia, talvez seja um caminho. Então temos que pensar muito sobre essas questões. Acho que eu desligo aqui. Então, vamos concluindo, ó. É possível ser feliz refazendo escolhas. É possível. Como? Se a gente lembrar daquela passagem de Zaqueu. Zaqueu foi uma pessoa que, até conhecer Jesus, ele tinha recolhido muito dinheiro, tinha adquirido muitas posses, explorando as pessoas. Porque ele, como chefe do coletor de impostos, ele pegava uma parte considerável de dinheiro para ele. Quando ele conhece Jesus, ele desperta a sua consciência, muda o seu modo de ver a vida, e o que ele faz? Ele se renova, ele toma uma atitude para a mudança do seu problema. Ele se dispõe a fazer o quê? Ele diz então para Jesus: Mestre, eu vou dar metade dos meus bens para quem é pobre, e as pessoas que eu prejudiquei na vida, eu vou reparar o que eu prejudiquei elas. E aí Jesus diz: nesta noite, nesta casa entrou a salvação. Então Zaqueu foi uma pessoa que refez a vida dele. Ele reformulou a sua existência. Ele mudou o rumo da sua vida, porque ele aprendeu coisas novas. Ele ouviu uma mensagem renovadora, que era a mensagem de Jesus. Ele não se acomodou, como muitos fizeram naquela época e fizeram nos séculos posteriores e até os dias de hoje fazem. Ouvem tantas coisas, tantas recomendações, são chamados a tanta renovação e não ouvem esse chamado, não tomam uma atitude de mudança em suas vidas. E é isso que nós tínhamos para esta noite. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ajude a refletir sobre essas ideias, nos amplie a nossa compreensão, e que possamos todos nós desenvolver esse potencial que nós temos de pensar, de refletir, ou seja, de exercer esse trabalho intelectual e solucionar os nossos problemas. Porque acredito, nós temos potencial e força para essa solução. Muito obrigado.